Roma, Juliette, ou no 606. Sim, Juliette, 08, portão. Direto 08, obrigado. Declarado agora aos 02, controle 119.8, por favor. Controle 03178, uma boa noite. Controle, boa noite, 03178, livra 1700 na PUC. 3178, suba 330, sai da PUC, vigilância. Nível 330, 03178. 3178, voo Aracaju da presente, chame Recife. 12685, alterna 12545. Aracaju da presente, 12685, 12545, boa noite. Salvador Brown, good evening, Argentina 1911. With information Alpha, request ATC clearance to assist at flight level 390. At level 390? 400, Argentina 1911. Level 400, send the bike clearance, Argentina. Stand by for ATC clearance, Argentina 1911. 1911. Argentina 1911. Argentina 911, standing by sequence, okay? Okay, standing by. We'd like to change to flight level 380. Boa noite, 05, desça para o 050, chegada Cari, o ajuste em Salvador no 013. Chegada Cari, descida para o 050, ajuste no 013, 0805. Boa noite, 05, tem a informação de X? Somente a informação alfa. Copiado, o procedimento em uso é o LS Zulu da pista 28. O gol na 05. Obrigado, 87. Salvador, Big A, 1317. Big A 1317. Yeah, Big A 1317, send it by 80 clearance, okay? Yes, sir. Please revise pushback time to 0230 now. Yeah, my tape position, expect flight level, confirm flight level. Big A 1317, flight level 380, and expect pushback time at 0230. 380, roger, send it by sequence. Roger, roger. 1391, 9911, Red Copy. Right above Argentina, 1911. Argentina, 1911. Here, Salvador to Buenos Aires at level 400. Airway upper whiskey 58 until Sorocaba. After Charlie, correct. Sierra Charlie Bravo, Sorocaba. After upper Alpha 310. After Azdec. After upper Mike 788. And Bravo Golf Echo. After upper Alpha 314. Papix. Take off on 828. After take off the left turn. Gol de Patria, after Val, after Sagaz. Gol de Patria, Gol, Val, Sagaz. Skok 54, 54. And control Salvador 119, decimal 8. Argentina 1911, clear San Salvador Bahia. Buenos Aires, flight level 400. Via Unifor Whiskey, 58 until Sierra Charlie Bravo. Unifor Alpha 310 until Aztec. Unifor Mike 788 until Bravo Golf Echo VR. Unifor Alpha 314 until Tapix. Departure runway will be 10 after takeoff left turn. Departure, standard commercial departure will be Golf VR 5454. Departure frequency will be 119.8 Argentina 19011. Gol de Patria, Eval Sagaz. Eval Sagaz, Argentina 1911. Gate 11, copy correct, report your right to start up and push. Okay, one ready contact for pushback and start up Argentina 19011. Salvador, 3520, autorização 190 Aracaju. Aracaju, da 3520, será coordenada, aguarde. A gente tem hoje a 28. 28. Salvador. Boa noite, 3170, informação Alfa. Boa noite, 3170, DSL50, chegada, Cario, ajuste no 013. 613, descendo ao 50, 3170. Abigail 1317, Tower Salvador. Go ahead for Abigail 1317. Brazilia Sentry, have your plan, but your plan have is the estimated bug time to 0300 Zulu. Repeat o ajuste no 013. 13, 4000, repeat a chegada, agora no 64. Negative, receive center, okay, estimated block time into plan is 0300 Zulu. Roger, Big A 1317, request pushback at 0230, if possible. Negative pushback, okay, maintain position, expect its clearance. Roger. 020, pronto, cópia. Tá, pronto para a cópia, prossiga. 3520, autorizado Salvador Aracaju, nível 190, Golf 677, decola da pista 28, primeira curva é a direita, perfil Aron Aracaju. Código 5457, frequência do controle 199, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 28, saída. Confirma a saída para o 3520. Saída Aron, após Aracaju. Saída Aron, após Aracaju, Golf 677 Aerobia. Transponder 5427 e o controle 1198. 5457 é o código correto, 02 é o portão, sempre pronto para o pushback acionamento. Chamará quando pronto, está 3520. Salvador Argentina, 1911, ready to push and start, gate 11. 1-1, Kretu Sarap and Push, Argentina, report for taxi. Call you back for taxi, Argentina, 1-9-1-1. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 158. Portugal 158, Salvador Lisbon, confirm first level. First level 370, Portugal 158. 370, roger, send it by to clearance. Portugal 158, obrigado. São telas do para 805, complete aproximação, chame torre 18, decimal 3. 83, 805, ATJ. Coro 643, desce para 2000 pés, o ajuste no 013, reporte localizador. 2013, reporte localizador, coro 643. Desvio esquerda, proa 040, 10 milhas. Após o desvio, TAM 3170, voa Icari. Ok, voa Icari. Torre Salvador, boa noite, com 805 e LS 328. Aproximação, tráfego de nova estátua, reporte visual com campo, voo no 805, informa justa no 03 e a pista molhada. Gente, no 03, pista molhada, informará visual 805. San Salvador, Argentina, 19er, 11, ready to taxi. Argentina 1911, for the taxi via Juliet, Alpha, and until road short runway 2H. Continue taxi via Juliet, Alpha, until hold short runway 2H, Argentina 1911. Our runway will be 2H, huh? Say again, please. Our runway for departure will be 2H. San Salvador, Argentina, 19er 11, confirm runway for departure, sir. Confirm 2H after takeoff, right turn, Gol, Departure, Eval, Sagaz. Okay, our runway will be 2H, Gol, Departure, Eval, after departure, right turn. As it's so, left turn, okay, and goal departure, Eval, Sagaz. Okay, departure, goal, time, Sagal, after takeoff, left turn, in a 1 and a 1-1. 805, eu tô visual, tá visual com o campo? Afirmativo, avistou meio 400, 805. Piloto autorizado na pista 128, vento de 180 graus com 2 nós.